Fecheiros 59, página 536. Ouviu o miado. Richard deteve-se, de testa franzida. Os colonos tinham trazido alguns gatos no Sirius, mas como estes eram muito estimados como animais de companhia e caçadores de ratazanas, não precisavam de vir tão longe em busca de alimento. Também a tripulação deste navio tinha gatos, mas adorava-os, de modo que seria difícil que aquele pertencesse a um dos marinheiros, a menos que se tivesse perdido, subido a uma árvore e agora não conseguisse descer. Vem cá, gatinho, gatinho, chamou com o ouvido à escuta de resposta. Outro miado, mas menos felino. Sentindo-se arrepiado, saiu da estrada para entrar num reino de ramos de pinheiro sufocados por vinha. Ao afastar-se do terreno aberto, a escuridão aumentava dramaticamente. Fez uma pausa para permitir que os olhos se habituassem à escuridão. Depois partiu de novo, na certeza de que o som era afinal humano. Que pena! Tivera esperança que fosse um gato, desejando poder oferecer a Stephen um substituto do seu amado Rodney, que, como pertencia ao navio, ficara no Alexander quando o tenente se mudara para o Sirius e para os braços de Johnny Livingstone. Onde estás? Perguntou em voz natural, mas alta. Canta para que te possa encontrar. Silêncio, exceto no estalar dos pinheiros, no som do vento através deles e no esvoaçar dos pássaros. Vem, não faz mal, quero ajudar-te, canta. Um leve miado a alguma distância. Richard olhou para trás para fixar os pontos de referência e depois aventurou-se em direção ao som. Canta, disse no seu tom de voz habitual. Deixa que te encontre. Ajuda-me. Depois não teve dificuldade em encontrá-la, enrolada dentro da cavidade que o tempo e as carochas tinham escavado num enorme pinheiro. Um refugiado poderia ter feito dali um abrigo, o que emprestava credibilidade às histórias de que de vez em quando os condenados se escondiam na selva para aparecerem semanas depois, esfomeados, na cidade de Sydney. Pareceu-lhe à primeira vista uma menina. Depois apercebeu-se de que era um seio de mulher que aparecia de um enorme rasgão no vestido. Acocorando-se, sorriu e estendeu-lhe a mão. Vem, está tudo bem. Não te faço mal. Temos de sair já daqui, ou ficará tão escuro que não conseguiremos encontrar a estrada. Vem, segura a minha mão. Ela estendeu-lhe os dedos e deixou-se puxar, estremecendo do frio e terror. Onde estão as tuas coisas? Perguntou, cheio de cuidados, para não lhe tocar senão nos dedos trêmulos. O homem levou-as, murmurou. Com a boca apertada numa linha fina, ele conduziu-a para a estrada, para a poder olhar à pouca luz que ainda restava. Dando-lhe pelo ombro, muito magra, com o que deveria ser cabelo loiro, embora estivesse tão sujo que nem se percebia. Porém, os olhos eram. Susteve a respiração. Não, à luz do sol veria que era engano, tinha de ser. Os olhos de William Henry eram únicos. Não havia outros assim à face da terra. Podes falar? Perguntou, querendo oferecer-lhe a camisa, mas com medo de que ela fugisse assustada. Julgo que sim. Na próxima clareira já arranjo um archote. Depois já poderemos seguir devagar. Ela encolheu-se, trêmula. Não, não, não faz mal. Temos mais 3 milhas a percorrer e precisamos de ver o caminho. Segurou-lhe na mão com força e começou a puxá-la para a frente. Chamo-me Richard Morgan e sou um homem livre. Que maravilhoso poder dizê-lo. Sou o encarregado dos serradores. Embora ela não respondesse, acompanhou-o com mais confiança até chegarem ao acampamento dos Sírios. Os marinheiros viviam em tendas, à espera que os carpinteiros lhes construíssem os aquartelamentos ou as cabanas definitivas, e poucos homens deambulavam nas imediações. Uma enorme fogueira ardia junto à estrada, mas não havia ninguém em seu redor. Provavelmente estariam todos embriagados do rum. Assim, Ninguém o viu a ele pegar num archote e acendê-lo, nem à pobre desamparada que levava pela mão. Como te chamas? Perguntou, quando partiram de novo em direção aos pinheiros, mais expostos a sul, e que começavam a rugir, agora que a força do vento batia neles, como um martelo numa placa de cobre. Bum, bum, bum. Catherine Clark. Kitty, disse ele imediatamente. Kitty. Ela sobressaltou-se. Como sabe? Não sei, respondeu surpreso. Só que quando te ouvi, pensei que eras um gatinho. Desembarcaste, Lady Juliana? Sim. Viu que ela vacilava, mas teve medo de a assustar se tentasse levá-la ao colo. Quem teria sido o animal que a atacara? Não vamos desperdiçar tempo e fôlego a conversar, Kitty. O mais importante é levar-te para casa, acabou por dizer. Casa, a palavra mais maravilhosa no mundo. Pronunciara como se genuinamente significasse muito para si, como se lhe estivesse a prometer todas as coisas que havia muito ela não conhecia. Anos antes, fora condenada e enviada por algum tempo para a London Newgate, depois para o Lady Juliana, no Tamisa, onde aguardara meses antes de o navio finalmente partir para Botany Bay. Não chegara a ser um horror, porque nenhum marinheiro a cobiçara. Com 204 mulheres à escolha, porque haveriam 30 homens de preferir outras que não as raparigas robustas, com ancas, seios e ventres agradavelmente arredondados. Alguns eram dados a assaltos, sem se contentarem apenas com uma conquista. Porém, o Sr. Nicol garantiu que nenhuma rapariga fosse violada. A maior parte dos membros da tripulação tinham-se comportado como potenciais compradores numa feira de cavalos, decidindo-se apenas por uma esposa, como lhe chamavam. Tal como uma centena de outras a bordo, Catherine Clark nunca atraíra as atenções masculinas. Em Port Jackson não tinham desembarcado, mantendo-se dentro do Lady Juliana, até que 157 foram escolhidas ao acaso para serem transferidas para o Surprise e fazerem a viagem para a ilha de Norfolk, um lugar do qual nunca ouvira falar. Tal como ignorava a existência de Port Jackson, tudo o que conhecia era Botany Bay, um nome assustador. O Surprise fora muito pior que o Lady Juliana. Enjoada ainda no Tamisa, desesperadamente doente, durante grande parte da lenta viagem, Catherine penetrara num pesadelo que apenas o terrível enjoo tornara suportável, sem chegar à loucura. O local onde foram metidas estava cheio de bichos, transbordando de um líquido desagradável, cuja natureza ninguém quisera averiguar, e que cheirava tão mal que o nariz nunca se habituara. Ainda por cima não tinham ar, pois estavam proibidas de ir à coberta. Ficara aterrorizada por a terem trazido para terra num barco a remos e a terem lançado como uma boneca para cima da rocha. Porém, um belo homem, com um bonito sorriso e olhos muito azuis, segurara nela e tranquilizara, dando-lhe um suave empurrão, ao mesmo tempo que lhe perguntava se conseguia subir sozinha aquela terrível encosta. Desejosa de lhe agradar, acenara afirmativamente e partira com a trouxa e o colchão a servirem-lhe de apoio na difícil subida. Por um estranho golpe do destino, não tinha visto Richard Morgan, que descera por um caminho mais íngreme no momento em que ela trepava até à fenda da rocha. No cimo teve de fazer uma pausa para recuperar o fôlego e logo partiu pela estrada, apercebendo-se que tanto enjoo e tão pouca comida no último ano não a fortalecera o suficiente para aquela caminhada, qualquer que fosse a sua extensão e onde quer que terminasse. Um grupo de homens passou por ela a correr, mas não lhe prestou atenção. Mal tinha entrado na floresta, as pernas não a conseguiram fazer avançar. Pousou a trouxa e o colchão no chão e sentou-se sobre eles, ofegante, com a cabeça entre os joelhos. Ora, o que temos nós aqui? Ergueu os olhos e viu um homem com o cabelo loiro, cor de milho, vestindo apenas umas velhas calças de lona, a olhar para ela. Depois sorriu para mostrar que tinha duas bocas. Faltavam-lhe dois dentes da frente, tanto no maxilar superior como no inferior, criando um sinistro buraco negro. Mas estava tão cansada que, quando ele lhe estendeu a mão, aceitou-a, pensando que a fosse ajudar a pôr-se de pé. Mas ele puxou-a para os seus braços e tentou cobrir-lhe a boca com aquela horrível abertura que tinha no rosto. Debatendo-se fracamente, tentou resistir e sentiu o seu fino vestido de condenada rasgar-se quando ele lhe agarrou cruelmente os seios. Alguém falou ao longe. O homem largou-a imediatamente e ela escapou-se e fugiu em direção às árvores. Ele hesitou uns momentos se haveria ou não de a seguir, mas depois ouviram-se mais vozes. Encolheu os ombros, pegou na trouxa no colchão e partiu na direção em que ela tencionara seguir. O barulho das conversas aproximava-se. Em pânico, internou-se mais na floresta, até não ter ideia do lugar onde se encontrava, se estava ou não perto da estrada. Qualquer coisa voou junto ao seu rosto, mas nem gritou. Desmaiou e bateu com a cabeça numa raiz. Quando recuperou os sentidos, gemendo e vomitando, já era noite. Ouviam-se gritos de pássaros e os fortes gemidos das enormes árvores que se moviam naquela noite escura que nada deixava ver. De gatas, chegou a um buraco, numa árvore, tão grande que não lhe via o fim, e aí se acocorou, até que a fraca luz da manhã lhe deu a perceber onde estava. Cercada por árvores gigantescas, a sua prisão ocultava-se atrás de uma enorme trepadeira, tão grossa como a sua cintura. Durante todo esse dia, ouvira ao longe o som de vozes confusas, mas não chamara, com terror de que o homem com duas bocas estivesse à sua espreita. Nunca soube a razão porque, quando começou a escurecer, tentara subitamente gritar, só que o fizera, e que lhe tinham respondido: "Aqui, gatinho, gatinho." Quem quer que fosse, chamava-a pelo nome e pensou no homem maravilhoso que a ajudara a chegar à terra. Nota: Kitty significa também gatinho. Fim de nota. O seu salvador era muito parecido, mas não era ele. Usava o cabelo cortado e os olhos eram mais cinzentos. Tinha também um sorriso maravilhoso, dentes brancos como a neve, sem que lhe faltasse algum. Estava demasiado escuro para ver mais, mas quando ele lhe estendera a mão, ela pegara-lhe e agarrara-se a ela, associando-o com o que a trouxera para a terra e ainda conservava vivamente na memória. Uma vez na estrada, os seus olhos conseguiram ver que era mais velho que o herói da rocha, mas também de pele morena e cabelo escuro. Poderiam ser irmãos. Fora essa conclusão que a levara a confiar nele e a acompanhá-lo. "Estás com frio", dizia-lhe ele agora. "Por favor, deixa-me dar-te a minha camisa. Não quero ofender-te, mas tenho de te tocar para que a vistas, Kitty." Mesmo que ele quisesse ofendê-la, sentia-se demasiado exausta para resistir, de modo que ali ficou, docilmente, enquanto ele se despia e lhe metia os braços nas mangas, para depois a deixar dar um nó com as pontas em redor da cintura. "Estás mais quente?" "Sim." Conseguiu obrigar as pernas a andar até à última parte da estrada, que mergulhava abruptamente pela colina, numa escuridão diferente, iluminada por pontos brilhantes, e ao longe uma branca agitação. Tropeçou e caiu pesadamente. "Está decidido", disse Richard, abandonando o archote. Agarrou nela, pô-la ao ombro, prendeu-lhe os pulsos com uma mão e as pernas com outra, e partiu, com passos tão seguros como se caminhasse durante o dia. Lá ao fundo estava uma casa. Dirigiu-se a ela e bateu à porta. "Stephen!" chamou. "Valha-me Deus, Richard, agora raptas mulheres?" perguntou o homem da rocha, com os olhos brilhando de troça, mas sem malícia. Esta pobre criança passou a última noite nos bosques de Cascade. O malandro atacou-a e roubou-lhe as coisas. Ilumine-me o caminho até casa, por favor. Deixa-me levá-la, disse Stephen. Deve estar estafado. Sim, oh sim, por favor, leva-me, gritava ela para consigo. Mas Richard Morgan abanou a cabeça. Não, só a trouxe pela encosta abaixo, mais nada. Tem piolhos. Leva-me só a casa. Que me importam os piolhos? Trá-la cá para dentro, ordenou Stephen, abrindo a porta de par em par. Não tens o lume aceso. E como tinhas combinado vir comer comigo, não tens nada preparado. Trá-la cá para dentro, homem. Já vi bastantes piolhos nestes dois últimos dias. O seu coração estremeceu ao ver o rosto de Richard. Quem sabe porque ama um homem, ou quem irá amar. Atravessou com vés do seu destino, tal como eu no Alexander. Tenho guisado de peixe. Ela conseguirá tolerar o caldo. Primeiro os piolhos, senão vai vomitar. O que precisava era de um banho e roupas limpas. Tem água quente que chegue no fogão? Será preciso fria? Vou pedir qualquer coisa emprestada à Olivia Lucas. Tenho água que chegue, mas não tenho tina, nem pentes finos. Vê lá se a Olivia pode ajudar. Richard saiu, deixando Stephen com aquela migalha de gente que recuperara o suficiente para olhar para ele com ar de adoração, com os olhos mais extraordinários que alguma vez vira, cor de cerveja, salpicados com pintas castanhas e sombreados por espessas pestanas tão louras que apenas o seu brilho cristalino à luz da vela lhe extraía a presença. Mais magra do que Deus desejara que fosse, com o rosto oval e sem beleza, excetuando os olhos. Tinha um nariz grande, tipicamente inglês, e um queixo proeminente a condizer. Puxou uma cadeira para o meio do compartimento e mandou-a sentar. Chamo-me Stephen Donovan, disse, retirando o caldo de cima do guisado e deitando numa tigela para arrefecer. E tu, quem és? Catherine Clark, Kitty, respondeu a sorrir, revelando os vestígios de uma covinha na face esquerda e dentes descorados, regulares. Sinal, pensou o experiente marinheiro, de enjoo contínuo e falta de alimentação. Ajudou-me lá na rocha, disse. Juntamente com mais outras 100, é verdade. Agora conta-me lá do homem e da noite que passaste na floresta, Kitty. Ela explicou-lhe, ficando mais composta a cada instante, apercebendo-se da sala e cozinha, com a sua mesa, várias cadeiras bonitas, outra mesa que parecia servir-lhe de secretária, as paredes areadas, adornadas com 3 enormes mandíbulas compresas, um tabuleiro e peças de xadrez sobre a secretária, ao lado de um tinteiro, pena e papel, e a mesa posta para 2. Um homem de cabelo amarelo e com falta de 4 dentes. Sim? Tom Jones II, não há dúvida. Entregou-lhe a tigela. Bebe. Quando começou a beber desajeitadamente o caldo, o seu rosto tomou a expressão da mais maravilhosa felicidade. Bebeu avidamente e entregou-lhe a tigela vazia. Por favor, pode dar-me mais um pouco, Sr. Donovan? Stephen, podes beber mais daqui a um bocadinho, Kitty. Deixa primeiro assentar este. Estiveste muito tempo enjoada? Sempre, respondeu com simplicidade. Bem, a partir de amanhã vais esfregar todos os dias os dentes com as cinzas do lume. Se não o fizeres, vais perdê-los. Toda essa bilis, durante muitos meses, deu cabo deles. Desculpe ter trazido piolhos para a sua casa, disse. Que disparate, menina. O Richard foi buscar-te roupa limpa e depois queimamos esta. Mas creio que se não te importasses, deverias cortar o cabelo. Não rapar a cabeça, claro, mas cortá-lo curto. Ela estremeceu, mas acenou com ar obediente. Richard regressou trazendo uma pequena tina com roupa lá dentro. A Olivia Lucas é um tesouro, disse, pousando a banheira e retirando o seu conteúdo. A Kitty já te disse o que aconteceu? Assim. Quem a atacou foi o Tom Jones II, sem sombra de dúvida. Os dois homens encheram a pequena tina, até meio, com água quente e fria. Trabalhando, pensava Kitty como se verdadeiramente fossem irmãos. Kitty, estás habituada a tomar banho? Perguntou Richard. Era o modo mais delicado de lhe fazer a pergunta, pois, a julgar pela sua aparência, poderia nunca se ter lavado na vida. Sim, nem sei como lhe agradecer, Sr. Morgan. Desde que saí do Lady Juliana, que nunca mais pude lavar-me convenientemente. Quando estávamos a bordo, conseguíamos estar limpas e livres de piolhos. Se me der uma tesoura, corto o cabelo, disse num tom educado, mas com um leve sotaque de Londres. Talvez do Surrey ou do Kent? Richard parecia horrorizado. Não vamos ainda cortar-te o cabelo. Tenho um bom pente fino e vamos usá-lo até estares livre deles e das lêndias. Chamo-me Richard e não Sr. Morgan. De onde és, Kitty? De Faversham, no Kent. Andei na casa de trabalho para raparigas, em Cantuária. Depois estive no solar, em St. Paul Deptford, como ajudante de cozinha. Fui julgada em Maidstone e condenada a 7 anos de deportação, confessou humildemente. Roubei musselina de uma loja. Acho que foi isso. Quantos anos tens? Perguntou Stephen. Fiz 20 no mês passado. São horas do banho. Richard curvou-se e pegou na tina como se fosse uma pena. Podes ir para o quarto e levar a vela, mas esfrega-te. Dá-me os teus sapatos e atira a tua roupa suja lá para fora, pela janela. Stephen, leve a roupa limpa, o sabão e uma escova. Vá lá, seja útil. Lava o cabelo, menina. Esfrega a cabeça. E depois penteia-te como se a tua vida dependesse disso. Riu em surdina. O destino do teu cabelo certamente depende. Agora a respeito do Tom Jones II, disse Richard, quando a deixaram sozinha. Que vamos fazer? Deixa o assunto comigo. Stephen acendeu outra vela na lareira, depois serviu o guisado de peixe em 2 grandes tigelas, e partiu um pão aos bocados. Não creio que seja muito diplomático ir incomodar o major, visto que a senhora Morgan é a governanta dele. Mesmo sem lá irmos, vai ter conhecimento da notícia de que apanhaste uma vadia. É uma felicidade que o nome dela seja Clark. Vou ter com o nosso adorável tenente Ralphie e contar-lhe a história, acentuando que a rapariga não é uma das malditas rameiras. Com o nome Clark, mostrar-se-á disposto a acreditar em mim. Além do mais, detesta o segundo Thomas Jones, pelo que mostra ter um gosto excelente. Porém, receio que não voltemos a ver nem o colchão dela, nem os outros haveres. Jones já os terá oferecido a qualquer maldita rameira em troca de favores. Pegando nos sapatos dela, Richard trocou um olhar com Stephen e fez uma careta. Cheiram pior que o porão do Alexander, disse, lançando-os ao fogo. Lavou cuidadosamente as mãos na bancada de Stephen. Veja lá se consegue encantar o querido tenente Ralphie para lhe oferecer um par novo, agora que os armazéns têm alguns. Sentou-se e comeu avidamente o pão e o guisado. Pensei que ela fosse um gato, disse de repente. Como? Estava a miar. Na floresta, parecia um gato. Fui à procura na esperança de lhe poder oferecer um novo Rodney. Stephen olhou do outro lado da mesa com ar comovido. Era mesmo dele. Alguma vez pensaria em primeiro lugar na sua pessoa? E agora, esta rapariga, neste estado lastimoso, tão criminosa como a Virgem Maria, uma pobre desgraçada, saída de uma casa de trabalho. O que o teria feito apaixonar-se por ela? Tinha sido pescado como um peixe. Mas por que ela? Ajudara dezenas a vir para a terra, raparigas e mulheres, bem parecidas, algumas delas verdadeiramente instruídas, outras espertas, espirituosas, até mesmo refinadas. Nem todas elas eram rameiras. Então por que Catherine Clark, macilenta, feia, loura e tonta, uma vulgaridade sem encanto, inteligência ou beleza. Agradeço-te a intenção, disse Stephen, mas a Olivia prometeu-me um dos seus gatinhos. Um macho todo castanho, sem manchas brancas. Até já tem nome. Tobias. Terminado o guisado, levantou-se para ver se na panela ainda havia que chegasse para os dois, deixando ainda um pouco para Kitty. Já tinhas visto uns olhos assim? Perguntou, enquanto se dirigia para o fogão. Como voltar às costas, não viu o espasmo de Richard. Quando se voltou, já a dor desaparecera, embora o que restava dela lhe causasse ainda aflição. Sim, respondeu Richard com voz firme. Já vi olhos assim. Os do meu filho, William Henry. Só tiveste um filho, Richard? Só William Henry. A irmã morreu de varíola antes dele ter nascido. A mãe morreu de repente, quando ele tinha 8 anos. Ele desapareceu pouco antes de fazer 10. As pessoas disseram que ele se tinha afogado no Avon, mas eu não acreditei. Ou talvez seja mais honesto dizer que nunca quis pensar em tal. Estava com um professor da escola de Colston. O professor matou-se. Deixou uma nota a dizer que causara a morte ao William Henry, o que apenas contribuiu para a confusão. Durante a semana inteira, toda a cidade de Bristol o procurou, mas o corpo de William Henry nunca foi encontrado. Continuei as buscas. A pior agonia era a dúvida. Se tinha morrido, como fora? A única pessoa que me teria podido contar estava também morta, às suas próprias mãos. O mais assombroso de tudo isto é o ele poder tratar-me como a um irmão, a mim que sou um despudorado florzinha. O professor, que profissão fantástica para molestar crianças, deve ter feito alguma coisa, apostava a minha vida. E Richard também o sabe. Mesmo assim, nunca me identificou com esse homem por aquilo que sou. Continua, Richard, pediu delicadamente. Depois disso, não me importei se estava vivo ou morto. Já lhe contei a fraude à fazenda, feita pelos aldrabões que se viram livres de mim, conseguindo que eu fosse julgado em Gloucester. Com a cabeça inclinada, baixou os olhos para o tampo da mesa com o rosto contemplativo e suave. Compreendo agora que William Henry está morto. Os olhos dela são uma mensagem de Deus. Responderam-me a muitas dúvidas. Stephen chorava. Em parte, o seu desgosto era causado pela perda de Richard, mas era também por si, embora nunca tivesse tido esperança, limitando-se a, como um acólito, acompanhar o sacerdote, aguardando o início da Sagrada Comunhão, pensando que, na ausência de amor, havia pelo menos a consolação de que Richard não pertencia a mais ninguém. Mas claro que pertencia à sua família morta e principalmente a William Henry, que perdera para sempre, até Deus lhe ter enviado Catherine Kitty Clark para o olhar através dos olhos do filho. Uma felicidade. E é assim que acontece. Um olhar, um riso, uma palavra, um gesto, insignificante para outros, pois o significado está naquilo que é absolutamente único e pessoal, no tempo e no tormento. Alegro-me que possas conseguir mais paz, disse Stephen. A porta abriu-se. Voltaram-se ambos. Para Richard, ela estava tão bonita, muito limpa, desde o seu cabelo sedoso como o de um bebê, até às unhas dos pés cor de pérola, sorrindo com a gravidade de uma criança que faz sozinha o seu primeiro recado. Encantadora, tão amorosa, a sua pequena Kitty, de quem cuidaria até morrer. Para Stephen, era apenas uma visão mais aceitável do que fora quando estava suja, macilenta e feia, loura e tola. O sorriso, vulgar, talvez insípido. Ah, as maquinações do destino. Oferecer àquela enfadonha rapariga a única coisa neste mundo com que poderia apanhar e segurar Richard Morgan.